dia de um jeito diferente. Vendo de longe tudo acabar, clandestinamente não vão me achar. Tô procurando um outro abrigo, um outro mundo sem inimigos. E eu consigo, persisto, não desisto, desfrutando a vida clandestina é o que eu preciso. Falo da morte, falo da guerra, falo da fome e da miséria. Falo de tudo de um jeito diferente. Falo dos loucos e dos inteligentes, do delinquente, da força da ação, da injustiça e da falta do perdão, do esperto e do que é roubado, do malandro que amanhece deitado. Uma guerra obscura, cheia de dor e repleta de loucura. Televisão está ligada, ainda não passou nada que me ensine a ser alegre e esquecer a dor. Obscuro, oculto, lunático, rap faz mudar pra não ter um final trágico. A televisão está ligada, ainda não passou nada que me ensine a ser alegre e esquecer a dor. Obscuro, oculto, lunático, rap faz mudar pra não ter um final trágico. Sem disputa, alguns seguem a luta, outros com frescura tem ciúme até das prostitutas. Obscuro, oculto, lunático, rap faz mudar pra não ter um final trágico. Disposição para ser um aniquilador, alguns correu atrás, mas só que nunca conquistou. Fim de cisteiro, tornou-se um inimigo, a quem virou as costas eu não chamo de amigo. Não, guerras por nada, manipulações querem baixar a taxa de mortalidade das populações. Bomba nuclear, não tenho o que inventar, explode agora toda a porra e manda tudo para o ar. É várias crenças, mitos, lendas urbanas, falsa ideologia que seduz com muita grana. Clandestinamente sou o inverso de você, a quem não me conhece te apresento aqui um novo ET. A televisão está ligada, ainda não passou nada que me ensine a ser alegre e esquecer a dor. Obscuro, oculto, lunático, rap faz mudar pra não ter um final trágico. A televisão está ligada, ainda não passou nada que me ensine a ser alegre e esquecer a dor. Obscuro, oculto, lunático, rap faz mudar pra não ter um final trágico.